Esse roxinho no teu pescoço. E toda vez que você sonha, feito um sol. Ele já vê e você faz rabo sem gosto. E o teu peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Chora, bebê! Tem de sobra. Eita, papá! Ele não tem o teu veio, o teu cheiro, o teu corpo, o teu amor safado, suado, gostoso. Não tem. Ele não tem. Ele não tem o teu veio, o teu cheiro, o teu corpo, suado, gostoso, não tem. Ele não tem. Por isso toda noite você vem. Vou gordinho da sarradinha. Esse é moral. Estúdio D. Chama bebê. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda vez que você sonha, feito um sol. Ele já viu o que você faz, amor sem gosto. Falou de um artista. E outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Alô, Rosinha! Te amo, bebê! Vai! Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, o meu amor safado e suado, gostoso. Não tem. Ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, teu corpo, o meu amor safado e suado, gostoso. Chora, bebê! Ele não tem. Por isso toda noite você vê. Um forte abraço ao Espaço Recanto da Felicidade. Alô, Valmir! Show, papá! Esse é moral! Alô, Mari! Espaço Recanto da Felicidade, mais topado da Bahia. Show! Por isso toda noite você vê.